isso aí, pessoal. Estamos aqui dando início a um segundo podcast Sentido Horário, hoje especial Northern Soul. Começaremos aqui com Martin de Vandellas e depois com Marvelettes, duas das precursoras aí do gênero. Thank you. era bem esse tipo de som que acabamos de ouvir que embalava as pistas frequentadas pelos mods ingleses dos anos 60. Podemos notar aqui a sonoridade bastante cheia e rápida, né? Isso que a gente acabou de ouvir agora eram artistas do mainstream disso, né? A gente tinha as gravadoras Motown, Stax, que faziam parte aí dos hits mesmo aí do soul, né? Agora a gente vai então um pouquinho aqui mais a fundo, ouvindo Bob and Jelly e Jack Wilson. Thank you. Bom, algo interessante de notar é que esse tipo de som, o Northern Soul, ele tem sua denominação pela região onde era ouvido, ou seja, o norte da Inglaterra, e não pela região onde era feito, né, que era a região de Detroit, sul dos Estados Unidos, as costas leste também toda. Então, o que rolou foi mais ou menos o seguinte. Tinha antes a gravadora Motown e Stax, que faziam esses ritmos mais rápidos aí de soul, né? Mas aí, com o advento da psicodelia, o soul americano começou a ficar mais lento, mais funkeado, né? E os ingleses tinham essa necessidade de ouvir esse soul ainda anfetaminado, rápido. Daí que eles passaram a buscar obscuridades do soul americano, né? Tudo que tivesse esse espírito veloz era resgatado, né? E daí que começou a ser cultuada a figura do DJ também, né? E algumas descobertas aí de DJs depois se tornaram hits aí mais tarde, como essas três aí que a gente vai ouvir agora. Because of the light. Acabamos aqui de ouvir Cliff Noble com The Horse, antes Chuck Woods com Seven Days Too Long, e antes ainda Gloria Jones tocando Tainted Love, famosinha essa, né? Então, e mostrando que também não se restringia tanto assim ao norte da Inglaterra o estilo, a gente vai agora de duas bandas espanholas, que são os Los Kiffers e TR Selection. Pues lo ocultas tú, mi bebé. Deja un poco de luz, pues un rayo basta. Ya que sin calor no lo voy a aguantar. Así con tu sonrisa déjalo pasar. Porque el sol es una droga, el sol es una droga, el sol es una droga, baby. Sienta rencor, pues te amo a ti, mi baby. Y voy a pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Pues con tu resplandor sé que nunca engaña. Y al fin, el sol será tu droga, el sol será tu droga, el sol será tu droga, baby. Sin dar rencor, pues Finalizando aqui então a nossa programação, vamos de duas bandas mais recentes, o Dexys Midnight Runners, dos anos 80, e o Frank Pop Ensemble, banda alemã, recentíssima, ambas aí que conseguem resgatar muito bem essa sonoridade do Northern Soul, mantendo o espírito da coisa aí vivo até os dias de hoje. É isso aí, encerramos aqui então com Frank Pop Ensemble tocando Hip Jeans Don't Wear Blue Jeans. E assim acabamos mais uma edição do podcast Sentido Horário. Esperem até o próximo.